com 140 a bordo, 3 horas e 48, alternando Galeão, Ultra 63, 1. 1311, taxi a Índia, vou te esperando no 0, torre 1-8, espanhol 5, querendo no 0 no meio. Taxi na Índia, torre 1-8, espanhol 9, ajuste no 0 no meio, Ultra 63, 1. Boa, no 073, Flopcop. TAM 3859, chame Recife, 1288, alterne 1260. 3860, TAM 5106, Gol no 073. Janer 6250, acena a identificação, chega da mar e desça para nível 050. 050, chega da mar, acena da pista 10. Da El, Beda direto, 5176, ou 5106, código transponder. Apenas escutando na roda, da El, Leda, pós direto, ponto para inspeccionar, Gol no 073. Da El Leda pós-direto, obrigado. Alfa Tango, Tango na escuta? Escuta, está estimando o pouso no 400, Alfa Tango Tango. No 400, quem? Minha 250 autorizado. Juliette Bravo, ciente, confirme, 03 no PLB. Bravo, então tem táxi aprovado, chama na interseção para ingresso, Juliette Bravo. Oxinema 3, 1-1, confirme, senhor, pronto para decolagem. Solicita um minuto na posição, Oxinema 3, 1-1. Obrigado, senhor, chame pronto. Ciente, grato. Prossiga. Do pátio do Goiás, táxi aprovado até o pátio 5, evite o sobrevoo de aeronaves no solo. Chama o livrando no pátio 5, o Guardião 04. O senhor tem táxi aprovado, chama na interseção para ingresso da pista. Solicita o nível de voo 105, nível final. Estimado de pouso mantém aos 1400, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, modificado aos 1149, autorizado 105, permanece estimado. Gente, autorizado 105, Alfa Tango Tango. 3-2. Autorizado Recife 090, decola pista 1-0, curva esquerda. Prossegue Golf 677, controle 119, decimal 8, aciona 0263, pastor 32. Pátio 3-2, autorizado a adicionar, confirmando o controle, 119.8. Chama 3-1, decolado 5-1. Chama agora o controle de Salvador, frequência 119.8, bom voo. Controle em 109.8, roxa 63-1-1, grato, bom dia. Bom dia. Livre ANS, após estabilizado. Controle de Salvador, bom dia, roxa 63-1-1. Dael passando 2000. Xenai 6311, contato radar, sua para nível 360, saída Dael. Ao 360, saída Dael, solicita proa de Leda. Xenai 6311, direto Leda, autorizado. Direto Leda, ou Xenai 6311, grato. O senhor autoriza o Gol 1982 a voar ITAP para evitar promoção? Autorizado ITAP, Gol 1982. 1982, já. 7, vento de 120 graus com 09 graus. Salvador, Papa Romeu, Romeu, está bravo? Papa Romeu, Romeu, olha que está bravo? Você vai decolou de Serra em Jacuíba, vai com proa de Serra de Jacuíba, vai mantendo 500 pés com a bosta, corda 0165, Romeu Oscar Bravo. Mente, Romeu Oscar Bravo. Agilizado até o pátio 5. Sente, então só um minuto. Juliette, Juliette Bravo, condições de alinhar e manter pista no 7, agora no táxi de aeronave via pista até o pátio 5, senhor? Hotel, ponto de espera do hotel, chama TOI 118-95 para cruzamento da pista ou ingresso. Confirma a PUB autonomia. Guará 03, aciona identificação, chega da mar e desça para nível 050. Zero graus, 10 mais. Táxi, Índia, Ponte Espera, dono 02, 1-2, 95, Negão, 0, 1-6, voo, 0-7-3. 16, Ponte Espera, 2-9, Índia, voo, 0-7-3. Leste Bravo, decolado 56, controle 19, decimal 8, com voo, senhor. 19 com 8, grato, senhor, bom dia. Controle do Salvador, com aquele cordialíssimo, bom dia. Papatango, Juliette, Juliette Bravo. Papatango, Juliette, Juliette Bravo. Mantenha-se em condições visuais, corredor chefe. Possibilidade do Bravo acender para... Positivo, vai manter mil, Juliette, Juliette Bravo. Gente, confirme, pronto para decolagem, senhor? 1063 autorizado a linha área decolar, pistando 0, vento de 1-0 graus com 1-12 de nós. Linha decolar, 1-0, voo 1073. 685, alterno 2545. 685, alterno 2545, obrigado, bom dia, tchau. Bom dia. Guará 03, atuar, estado para informação. Confirme. Guará 03, atuar, estado para. Voo 1-9-8-2, autorizado ILS, reporte estabilizado. DLS, portaremos estabilizado, 982. Estabilizou 6250. Chame torre 1895. Chefe, controle 119, decimal 8, seno 0171, índio número 9. 23, decimal 25. Segundo 3325, seno 63. Entrei embaixo da tomada? Para o Salvador. Salvador, bom dia, Papatango, Vista Tchela Hotel, estacionado no Pátio 3. Vista Tchela Hotel, bom dia, confirma para um táxi. Confirma, Tchela, está pronto, táxi, está com 4 a bordo, 4 40, 4 horas de autonomia, alterado Salvador. Autorizado táxi, é Pátio 1 no Índio, Ponte Espera, dono 02. 1-8-9-5, Negão 9-0-1-6, Vito do Jaratel. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, de Ponte Espera, dono 0, chamada torre 1-1-8-9-5, Vito do Jaratel. Paulo, direto de voo acionado, para parte da Ponte Espera, dono 0. Livre, táxi, seguindo Vito do Jaratel, via Índia, Ponte Espera, dono 02, 1-8-9-5, Negão 9-0-1-6, Juliette no 0. Controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 19 e 8, obrigado, bom dia. São em solo 1-2-9, senhor. Chinema 250, cheque 3, pouso autorizado, pista no 0, vento no 2-0, graus com 1-0 nós. Maro 340, voo 1073, possibilidade de voar direto da Elda presente. Mais 2000 está autorizado da Elda. Grato. 03, desça para 2010, ajuste a 016. O senhor até confirma decola, estão logo cruzados? A linha decola, confirmado, o Charlie Hotel. O Charlie Hotel, então, tem pista no zero, utilizando manobras, aguardando para decolagem, estão logo cruzados, Vitor, Charlie Hotel. Vai alinhar e manter o... O Vitor Charlie Hotel vai ingressar cabeceira 1-0, confirma? Ah, afirmo. A linha mantém pista 1-0, Vitor, Charlie Hotel. A linha mantém cabeceira 1-0, Vitor, Charlie Hotel. China 6250 no solo aos 1200, libera a pista da próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, décimo 9, senhor. Direto, décimo 9, chamamento do centro. 6296, level 1, fire to reach, reduce speed to 2509. Second 239 is your copy. American 239, do you receive me? Boston 3896 is level 150. 10-3-8-2-9-5, squawk identity, descend to port level 050, fly tuna position, 10-3-8-9-5. Affirmative, descend to 050, and head in tuna position, 10-3-8-9-6. Retornando a rota, go 1073. Salvador, frequência 19.8, agilize curva à direita, se possível, senhor. Agilizando o povo à direita, Vitor Charlie Hotel, semana controle 119.8, Vitor Charlie Hotel. Salvador, muito bom dia, gol 982. Bom dia, gol 982, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, check 3, já. Matilde, baixou e travou com 0 no meio, delivery pouso 982. 192, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Delivery pouso 982. Bom dia, confirmando o plano visual, aliás. Squawk Ident, send 4000 feet, QNH 1016, fly both positions, complete both arrival, reduce speed to 250. Okay, descending to 4000 on 1016, fly both arrival to the approach, and play the speed. Zero curva direita, sai da Coral, controle 119.8, aciona 5124, sal do Ilhéus, 5595. Correto, reporta o pushback, sinal 5595. Gol 1073, chame Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. 251, alterne 335, gol 1073. Delta, Manati, 1000 pés, inicialmente, foi do axé, com curva direita, força da colagem, dá 17, controle 19, decimal 8, aciona 01, 25. 95, descent 2000, QNH 1016. 9-2, bom dia, Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette para 05, 9, repita aí. Ajuste na 016. Mike, Eco Delta, prossiga. Acionamento aprovado, chame táxi, Mike, Eco Delta. Guará 03, chame torre 1895. 1895, Guará. Salvador, Guará 03. Guará 03, bom dia, tráfego no 99 estado, ajuste no 0 no 6. Continue a aproximação, chame no externo com trem baixo travado. Guará 03. Bom dia, o trem já baixou a travada para no externo, Guará. Vai parar da barra. Charlie Hotel, controle ciente, mantenha um no meu pé. Confirme a última transmissão, aproveita, Charlie Hotel. Charlie Hotel, mantenha ainda um no meu pé, aguardando cruzamento com o tráfego na chegada. Vai manter um no meu pé, aproveita, Charlie Hotel. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Bom dia, Papatango, Juliette, Tango Zulu, contato radar. Suba ao nível 100 conforme o perfil da saída Momo. Vai cumprir o perfil da saída Momo, Julieta Angelou. American 239, reduce speed to 2109. 2109, American 239. Adoro o pastor 32, para parar. Então, o pastor 32 alinha e decola, pista no zero, sem parada, senhor vento de 1 no 00 graus com 1 no 0 nós. 10-3-8-9-5, mantém Duna heading clear island for an approach, report reception localizer. Hotel do Guará 03, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, Guará. Tango Vitor Charlie Hotel, presença está autorizada a ascensão 065, como um Charlie 402, mantendo 2510, na proa de Valença. Romeu, Oscar Bravo, frequência livre. Romeu, Índia, November, Alfa, decolado 08, chame agora o controle Salvador, frequência 1-9-8, tenha um bom voo. 19-8, muito grato, Índia, November, Alfa. Guará 03, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 0-9-0 graus com 1-0 nós. Beleza, pouso, Guará. Pastor 32, decolado aos 09. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8. Tem um bom voo, senhor. Pastor 32, controle 19.8. Muito grato. Até o retorno. Até o retorno, senhor. Pastor Salvador, o Pastor 32. Pastor 32, contato radar, vou para nível 090, saída Conde. 090 na Conde, pastor. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17 na sua escuta. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, corredor Xer, reporte passando para o radar. condições visuais, corredor a chão no meu pé, reporta no farol da Barra, Indiana Romero Alfa. Papatango, Vitor Charlie Hotel, informe seu estimado para pouso. Está estimando o Oceano Novembro Juliette Kilo ao 1230. Gente, 1230. Gente, Goran 03, seu salto ao Zona 1, agilizando o senhor na medida do possível backtrack, chame livrando o pátio de autoridades Goran 03. Backtrack, pode autoridade. Táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, senhor. Gente, Juliette, bravo. Localizer no localizer, 3896. 3896, contact tower 11895. 3896, have a good day. American 239, descend to 2000 feet, QNH 1016. Clear RF, final approach, report, reception localized. Alright, 2000, and we're cleared for the ILS runway. 10, we'll call a stamp us on localizer American Tuesday night. Autorizado São Paulo, 3360, é fora da 10 com curva direita, atraso do 16, saída da El Leda Bridge, 1198 controle, 525 transporter, gol 1307. Vai atender nível 085, vindo a Charlotte. Juliette, Tango Zulu, autorizado aciação nível 100, livre da restrição. 100, Juliette, Tango Zulu. Salvador, good morning, 3896, passing India Sierra Radio Beacon, unlock. 3896, I have in send final QNH 1016, continue approach, standby for landing clearance, 3896. 1016 and again is stand by to clear to land. 3-9. O Delta tem condições de decolar da presença? Letinho, Juliette, pra vamos ter 3.500. Frequência livre. Obrigado, Mike, com Delta. Considere esse decolado ao Zona 4. Chama agora o controle Salvador, frequência 119.8. Bom voo. Chama controle 119.8. Grato, Mike, com Delta. Country 896, a report of traffic. A helicopter taking off from runway 17, leaving to your right, will not interfere in your landing. Now cleared on runway 10. Wind is 130 degrees on 0 knots. Turn to land at 12896, have a turn to inside. 300, change. American 239 is established on localized final. American 239, reduced to approach speed, contact tower 118.95. Slow to approach speed, then going to tower decimal, say it again. 118.95. 1595, thank you. Controle, pastor 32, verifica de direito da roda. Pastor 32, informe a proa aí por quantas milhas? Proa 055 por 10 milhas. Sente. I have inside and final turn H1016, continue approach, stand by for clearance to land American 239. American 239. Entry 806 on the ground at 16, vacate the runway, the next intersection to your right, contact ground frequency 110.9 or 10.3806. Vacate the runway, then they call the 121.9 at 10.3896. Good day, sir. Sir, mantenha-se em condições visuais, o nome é o PES, autorizado direto para Manati, reporte e para o CTR. Reportará livrando sua CTR, o mais é pro Delta. Clear to land, runway 10, American 239, into the ground. Alpha to gate 06, enter 890. Patango Vitor Charlie Hotel, recebi informações de voo, chame em Recife, 1288, atende 260. 1288, 1260, atende Recife, muito bem, então, tá bom. Papa Romeo, Índia November Alpha, ciente, frequência livre. Controle, voo 260, passou o hotel. Voo no 260, acende a identificação, desce para nível 050, pro Admar. 50 mais. Mário, está autorizado, Tuna. Mário, está autorizado. 239er on the ground at 20. Duplicate runway in the next intersection to your right and call tower frequency 121.9 SF. Exit the runway to the right, contact 121.9 American 239. Roger, I'm sorry, it's ground 129, you're right. Ground American 239 is exiting the runway. America Airlines 239, approved taxi Alpha, Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, American 239. Grupo 207, a sua identificação, chegada a Ponce, desça para nível 050. Mike, Eco Delta, ciente, frequência livre. Paulo Gol na 397, no gate 4, para puxa para meta. Autorizado, puxa, contato. Gol na 397. Autorizado, puxa para meta, reportar a tarde com a 397. Ciente modificado aos 1224, autorizado 085. Tango Juliette, Tango Zulu, chame Recife, 12685, turn 2545. Gol 1260, desça para 2000 pés, ajuste na 096, livre LS, aposta estabilizado. 2016, reportarão, 2060. 5403, em forma de velocidade. 2409. Taxi trip 595. 59 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas e 1 segundo. Comando PB, 59 a bordo, 5595, taxi a Índia, ponte para a torre, 1895, negão no 0 no meio. Trip 595, ponte para 395. Solo Gol no 397, com 111 a bordo, 4 horas e 11 de autonomia, alterna Galeão, pronto. Taxi a Índia, ponte para a torre, 1895, negão no 0 no meio, o 1397. Taxiway India, Pontera 11895, ajustado na 096, gol no 397. Gol em Salvador, gol no 397, ponte 010, pronto. Gol 1397, bom dia. Autorizado a linha de decolagem, 110, 110 graus, uma dúzia. Autorizado a linha de decolagem, então 10, gol no 397. Juliette Bravo, prossiga. Gente, Juliette Bravo, cruzando 2500, frequência livre. Aliás, em manter, por favor. Boa, Xenem é 1140. Xenem é 1140, bom dia, Maceió. 250 nível, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 119.8, aciona 5131. Maceió 250, da 10, de esquerda, Puca Zumbi, 198, 5131, na chamada, nenhuma 140. Correto, ponto push, 140. Passa bem. Eu vou na 83. Vou 93, bom dia, Guarulhos, 360, via Pessoa no meio, decola pistola 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8, aciona 5120. 0, saída da El. Subindo para o 360, saída da El, Gona 397. Salvador, trip 5403, solicita se possível lá na proa de Duna. Está afetando um pequeno desvio à esquerda devido à formação. Trip 5403, confirmando a tarifa de um desvio à esquerda? Afirmo, proa 193, devido à formação. Trip 5403, ciente, desça para 2.000 pés, ajuste 1.096, redução para 1.909. 2.000 pés, 1.909, redução para 5403, autoriza lá na proa de Duna? Autorizado. Obrigado, trip. Utilizado, 1260. Com 1260, chame torre 1895. 1895. Azul 4207, desça para 4.000 pés, ajuste 1096, reduz para 2109. Para 4.1096, vindo 2109, azul 4207. 1906, apoio autorizado, 1260. 16, livre, apoio na 10. 35595, teclado aos 32, 198, pois é. 198, obrigado. Controle de Salvador, trip 5595. T5595, contato radar, sul para nível 140, saída coral. 140 coral, quanto possível eu vou direto Ilhéu. Confirmo controle. Quando possível, voa direto Ilhéus. Ciente. Juliette, Juliette Bravo, ciente, frequência livre. Trip 5403, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportará estabilizado, trip 5403. P5595, autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus, muito obrigado. Salvador, Salvador, Salvador, para o autorizado, pushback final, passagem, meu no coteiro. Pastor 32. 32. Pastor 32, serviço do radar encerrado, 64 milhas, nordeste de Salvador, mantenha o 090. Chame Aracaju, frequência 120.3. Bom dia. Azul 4207, desça para 2.000 pés, inicie redução 1909, azul 4207. Reduzindo 90, 2.000 pés, 4207. Paulo, bom, 260, Librão. 260, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, do 260. localizador, o TRIP 5403. TRIP 5403, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde, bom trabalho, TRIP 5403. Bom dia. Muito bom dia, seu TRIP 5403, estabilizado localizador. 5403, avistado, visto no zero, pouso autorizado. Vento 120 graus, 10 nós. San 3198, sua identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Voo no 397, chame Recife no 251, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, centro Recife, voo no 397. Confirma, meu B? 73, 6140 Índia, ponte para todos, 895, legal no zero no meio. Azul 4207, receptor localizador. Azul 4207, chame torre 118 decimal 95. Ok, é, confia frequência? 118 decimal 95. 1895, azul 4207. Torre Boa Azul 4207, 2 milhas, 1 milha e meia de externo. TRIP 5403, o solo 39, libera direito 219. 219, boa, TRIP 5403. O Neme 140 tá pronto? Tô com o Embraer da Azul, meia milha do externo, tem condições de inverso ser quase separado? Negativo. Tente, mantenha. Azul 4207, baixou e travou? Afirmativo, passando agora externo, com trem de pouso baixado ao lado. Checado o trem, vento 110, 110 graus, com uma dúzia, 129, 1016, altímetro, pouso autorizado. 1016 de pouso, azul 4207. 40 alinhar e manter cabeceira 10. Oceanair 6140, decolado aos 44, acione o transponder 5131, chama o controle 198, boa viagem.